avisa aí pra todo mundo que hoje a gente vai fazer hora extra. Avisa pro porteiro fazer hora. Fica me esperando em frente ao portão. Alô, a gente cura é na mesa de um bar. Quando a gente bebe e chora. Hoje tudo acabou, foi embora, amor, me deixou sozinho, precisando de carinho. Hoje ela foi embora, sem explicação, minha alma chora agora, está vazio o meu coração. Momentos tão felizes juntos, um grande amor que a vida me deu. Os planos que fizemos juntos, eu vou cumprir, o seu amor sou eu. Enquanto você não voltar, eu vou estar na mesa de um bar, sofrendo. Joga a mão pra cima que é de vocês agora, eu quero ouvir. Portal do Arrocha. Estou chegando muito embriagado, sofrendo, apaixonado, coração na mão. Avisa pro porteiro fazer hora. Amor que a vida me deu, os planos que fizemos.